Panfilão Cypher. E esses mano eu destrocei. Tentei fazer mais um pagadão e furou mais um panfilão. Tua música merece tudo e pro deixar o meu irmão aqui não então. É, o bonde do bozo ficou no estojo. Caralho moleque, falei que nem louco. Nessa noite o mano tá com medo de levar um mais toco de novo. Ainda bem que o bozo já sabe que elas gostam. É panfilão Cypher, pode levar droga. Pela cacanix, pela badamix, pela venix, vamos assistir o boss. Pode jogar blitz, pela lacanix. É panfilão Cypher, nós tá batendo de novo. Chegando na pista, botando guarda fitado. Que chega arrebentando na batida. Correndo e tratando esse funk, né? Já aniquila, faz a fila, queima gasolina. Bagreira que tá até formada, me passando em vista. Faço verso por inteiro, meu dano é preto e caprino. Que chega te alucina, essa cena ensina. Que o quadro da cena é nosso, espero que não sou prima. Verso mais que obra-prima. Então pega sua madrinha, o teta pega sua tia. Estou pegando sua prima junto com o Duque na linha. Precisava espalhar pra ele do que eu peguei. Claro, pra ver se o chifre cresce, porque ele é mela cueca. Tô pequeno MC lá, então open the check. Então open the check, então open the check. É nós na linha, mandando um funk pra esse Zé Ruel. Fácil, fácil, fácil, caso que passa tutorial. Que passa, passa, presta atenção no que tu fala. Se não sai arrebentado, debochado, sou medo. Vou te deixar tu bem claro, no verso bem mais que raro. Cara em cara, sua cara disparando. Ninguém me compara, que nem se compassa. Chega de suíça, é funk na zumeira. Vou falando que nessa dia tu tá dando as letras. Trigada da mano, nós segue sem causa treta. Segue o que tu que meteu louco, muito fato. Minha parte, passa o medo que ele funk que você vai vir na tua vida inteira. Na tua vida inteira. Na tua vida inteira. Filha da pum. É nós da linha mandando os funk pra esses Zé Ruelas. Na fila do pão cê fica esperando, querendo que o alimento chegue. A sua carteira cheque, veja se tem dinheiro. O mundo inteiro esperando pelo pão filão. Aqui nas minhas cenas tão filhão. E nesse verso que o Titan faz, cês que vai cantar. Vê se rima direito, irmão. Pão filão sai, fé na rima, não sai bem. Não vai ter, toda fé quebra privada. Mas o que faço, o que mato, quero ver que tá pancado. Nessa rima soletrada. Nessa rima soletrada. Nessa rima soletrada. Essa quero falar pão filão sai, fé do irmão. Pão filão.